de inverno e agora que chegou o verão. Quer praia, sol, areia, curtição e azaração. Elas correm na areia e bate o bumbum na água. Suor, água de coco, uma cerveja gelada. Se tem copão de uísque, elas tão tudo delirando. Umas até correndo, os mais tá tudo babando. Ela faz topless com a marquinha de biquíni e chama a atenção das amiguinhas, tudo chique. Vai! É tanta novinha que eu tô louco. Elas correm na areia e bate, bate, bate, bate, bate. Bum, bum, bum, de novo. É tanta novinha que eu tô louco. Toma de canudinho, copão de gelão de coco. É tanta novinha que eu tô louco. Elas correm na areia e bate com o bum, bum, de novo. É tanta novinha que eu tô louco. Toma de canudinho, copão de gelão de coco. Inverno e agora que chegou o verão. Quer praia, sol, areia, curtição e azaração. Elas correm na areia e bate o bumbum na água. Suor, água de coco, uma cerveja gelada. Se tem copão de uísque, elas tão tudo delirando. Umas até correndo, os mais tá tudo babando. Ela faz topless com a marquinha de biquíni e chama a atenção das amiguinhas, tudo chique. Vai! É tanta novinha que eu tô louco. Elas correm na areia e bate, bate, bate, bate, bate. Bum, bum, bum, de novo. É tanta novinha que eu tô louco. Toma de canudinho, copão de gelão de coco. É tanta novinha que eu tô louco. Elas correm na areia e bate com o bum, bum, de novo. É tanta novinha que eu tô louco. Toma de canudinho, copão de gelão de coco. Que delícia.